Ilhas Motim, perdi a cabeça. Esqueça. Desculpe o Huawei. Eu não queria magoar você. Foi ciúme, sim. Fiz greve de fome. Guerrilhas Motim, perdi a cabeça. Esqueça. Da próxima vez eu me.